antes de um lugar, há o seu nome. E ainda a viagem até ele, que é um outro lugar mais descontínuo e inominável. Lembro-me do quadriculado verde das colinas, do sol entretido pelos telhados ao longe, dos rebanhos empurrados nos carreiros, de um cão pequeno que se atreveu à estrada. Íamos ou vinhamos? A casa e o cheiro dos livros. É um belo título de uma das obras poéticas de Maria do Rosário Pedreira. Escritora, poetisa, autora de literatura infantil, professora de línguas e editora de Temas e Debates. Ainda na poesia, Maria do Rosário Pedreira assina O Canto do Vento nos Ciprestes, Nenhum Nome Depois e um, por enquanto, único romance, Alguns Homens, Duas Mulheres e Eu. Mas voltemos à casa, à poesia da casa, do abandono e da ternura. A casa, esse lugar de todas as liberdades e sonhos. Neste caso, Maria do Rosário Pedreira leva-nos a uma casa que marcou o fim da infância, esse período mágico da vida para sempre ligado a uma só casa, em São Pedro do Estoril. É uma casa pintada de azul claro, a primeira do lado esquerdo de quem vem da estação. Quando passamos na estrada marginal, se o tempo está quente e por isso as imagens se dissipam em fios de calor, quase não a vemos. É azul e às vezes confunde-se com o céu muito azul dos dias quentes. Estamos na rua Conselheiro Fernando de Sousa, em São Pedro de Estoril, e estamos diante de uma casa que agora é branca e que já foi azul clara, e que é uma casa onde eu passei férias durante a infância, durante 2 anos, digamos que os últimos 2 anos da infância. Quer dizer, eu nasci em Lisboa, nunca tive aquela experiência, aliás tinha imensa inveja quando era miúda daquela experiência do campo e das pessoas que diziam que iam passar fins de semana à terra, porque acho que nunca tive terra. Sentia-me assim um bocado órfã, porque sendo urbana nunca passei férias em quintas ou na província. Passava férias de facto nos arredores de Lisboa, entre os meus, desde que nasci até aos 13 anos passei férias na linha do Estoril, quer dizer, nem sempre foi aqui em São Pedro. Nos primeiros anos, aí até aos 8 anos, passámos férias em São João de Estoril e depois a minha mãe alugou esta casa quando eu tinha para aí 8 anos. Portanto, passei aqui 2 verões, o verão em que fiz 9 e o verão em que fiz 10 anos. Isto em 68, por aí, mais ou menos. Quais são as memórias que guarda desta casa? É engraçado que eu tendo passado férias, a infância para mim é sempre uma coisa muito grande, apesar de nós pensarmos que no cómputo da vida total a infância é muito pouco tempo, na verdade quando eu me lembro dela acho que foi uma coisa enorme, que durou imenso tempo. Mas é curioso que embora tenha passado férias em casas muito diferentes, e normalmente eram casas alugadas à época, naquela altura, os meses de verão, e normalmente não repetíamos, ou seja, a mesma casa em que passávamos férias um ano, normalmente não estava vaga no ano seguinte. É curioso que quando eu olho para trás, para a infância, a verdade é que a casa de que me lembro é esta e não outra qualquer. Portanto, eu penso até que a maioria das minhas memórias de infância está concentrada neste lugar. Ainda que se calhar algumas coisas não tenham acontecido aqui, a verdade é que quando eu penso em infância, quando eu penso no que foi a minha infância, penso sobretudo nesta casa, nesta rua e neste sítio. Quando diz que sentiu que a infância foi bastante longa, isso pressupõe que estava à espera de alguma coisa, queria ser mais crescida, era isso? Não tem nada a ver com isso. Eu acho que nem queria ser, não vou dizer que sou como o rapaz do tambor que não queria crescer, porque isso é falso. Acho que todos os miúdos querem ser mais crescidos, querem ser maiores para poderem fazer coisas, para se poderem livrar da alçada dos pais, enfim. Mas quando digo que foi longa é que acho que de facto foi tantas memórias da minha infância que acho que ela foi comprida de facto, porque há pessoas que dizem, a infância é muito curtinha, passa-se tão depressa. Não, eu de facto tenho milhares de memórias da infância que não tenho, por exemplo, da adolescência. Portanto, a sensação que eu tenho é de que vivi muito bem essa infância e que, por exemplo, não vivi bem a adolescência. A adolescência foi um período em que eu estive, se calhar, muito mais fechada em casa, com muito menos contacto com o exterior, com menos amigos, e se calhar quando eu digo que foi longa é porque, de facto, me lembro de milhares de coisas que aconteceram nesse período e se calhar foi nesse período, no fundo, que eu despertei para uma data de coisas que depois depois vieram a ser bastante importantes na minha vida, nomeadamente o facto de eu escrever hoje em dia. Acho que foi uma coisa que se passou logo desde que eu era pequena, não foi uma coisa que aconteceu naquele período negro da adolescência em que nós achamos que somos uns desgraçados, só queremos morrer. Não, a minha escrita começou muito antes, começou de facto quando eu aprendi a ler e a escrever. Começou precisamente nesta casa? Não começou nesta casa, começou quando eu tinha 6 anos, comecei a escrever versos, comecei a escrever poemas. Agora, eu posso dizer é que foi nesta casa que eu fiz talvez a minha primeira obra, que já era obra, porque tinha 9 anos e resolvi, fazia anos aqui, que era o dia 21 de setembro, e resolvi escrever uma peça de teatro para ser representada no dia dos meus anos. Portanto, esse é talvez o primeiro texto que eu escrevi que tem cabeça, tronco e membros, portanto, que já adivinhava que eu poderia escrever, de facto, outras coisas no futuro. Ao passo que os outros eram quadras que eu oferecia quando alguém fazia anos, eram coisas mais, menos significativas, diria eu. Esse primeiro texto guarda-o ainda? Não, infelizmente não sei onde é que o meti, portanto não o guardo. Tenho uma vaga memória que era uma coisa muito banal, que metia um rei, uma princesa e a filha perdia-se do pai e depois o pai no fim encontrava, a filha era raptada, era assim uma coisa mesmo muito banalzinha, mas não guardo esse texto, embora tenha em casa um livrinho daqueles parecidos com os Deve Haver, com a capinha dura e uma etiqueta, que tem imensos poemas meus que eu fiz com 6, 7, 8 anos, até para aí aos 12. Guardo muitas coisas, mas por acaso esse texto perdeu-se no tempo. Pensou alguma vez em reescrever esse mesmo texto? Não, com franqueza, tal como disse há bocado, acho demasiado banal para o reescrever, e embora tenha enverdado pela literatura juvenil em 89, nunca me ocorreu recuperar essa história e recontá-la de uma maneira melhor. Escrevi sempre outras coisas muito mais ligadas ao real e ao que são os miúdos de hoje, e se calhar aquela história era uma história que jamais alguém tinha escrito, porque eu penso que era uma história quase tradicional de reis e de princesas, quer dizer, depois aparece uma pessoa que salva a princesa e que logicamente se torna o príncipe e casa com ela. Portanto, seria uma coisa dentro dos moldes normais das histórias tradicionais. E eu, aquilo que depois mais tarde escrevi para jovens, é sempre uma coisa muito mais colada ao real e ao que são os jovens dos nossos dias. Portanto, não, nunca reescrevi esse texto. Voltando a esta casa, ela hoje em dia já não está bem como era, não é? Está completamente diferente, porque os tempos mudam e, portanto, as casas também mudam. Não digo que a casa esteja velha, porque não, acho que está pintadinha, agora não é azul claro, é branca, mas nota-se que os tempos mudam, nomeadamente pela altura dos muros que há à volta da casa, que é uma coisa que eu acho que foi aquilo que mais me chocou quando aqui vim, que é, de facto, nós percebermos do quanto, às vezes, o desenvolvimento económico acaba por tornar algumas coisas muito piores, e este facto dos muros serem enormes, de eu me lembrar de uma rua onde nós olhávamos para as casas da frente e víamos as pessoas e víamos os jardins, e hoje em dia só vemos muros, efetivamente, e um bocadinho de casa. Isso é a coisa que mais me chocou, porque lembro-me muito bem no dia que aqui vim a primeira vez e que se veio alugar esta casa, e lembro-me que estes muros que hoje estão aqui assim muito altos, eram muros baixos, tinham sebes de cedro que estavam a ser aparadas nesse mesmo dia. Custa-me um bocado pensar que, apesar de nós termos ganho imenso com o facto de sermos um país que pertence à União Europeia, perdemos muito na globalização noutras coisas, e nomeadamente nesta coisa que é vivermos todos um bocadinho em bunkers, com todas estas casas têm um símbolo do alarme que têm, portanto, as coisas podem se ter desenvolvido num certo sentido, mas noutro eu acho que estão mais atrasadas, ou seja, que estamos todos com medo, e isso é quase coisa das cavernas, não é? Que é um bocado aflitivo. Sente que o facto de ter vivido nesta casa alterou ou condicionou o seu futuro, a sua vida, de alguma maneira? Eu acho que sim, porque, como lhe disse, eu nunca passei férias fora das cidades, a não ser aqui nos subúrbios, na linha do Estoril, durante a infância, e o que acontece é que esta casa, que hoje de facto está dividida em duas, ainda tem mais outra casa no terreno que não tinha nesse tempo, era uma casa que tinha de facto, permitia algum contacto com a natureza, alguma liberdade, porque era uma casa enorme, com um terreno enormíssimo, onde havia galinhas e patos e coelhos, portanto, que permitia fingir um bocadinho que estávamos na aldeia e no campo, e portanto permitiu por um lado, esse contacto com a natureza que as crianças demasiado urbanas como eu fui não teriam. Por outro lado, estes anos que passei férias nesta casa foram anos muito importantes, porque foram anos que, não pela casa em si, obviamente, mas foram anos muito marcantes na minha vida. São anos em que eu tenho a primeira experiência de escrita, como disse, com princípio, meio e fim, portanto que pode até certo ponto delinear aquilo que eu ia fazer no futuro. Por um outro lado, são anos em que acontecem coisas muito peculiares na minha família. É o primeiro ano em que eu me apercebo que o casamento dos meus pais não é eterno, que as relações familiares não são coisas estáveis, não são garantidamente coisas que vão durar sempre. E, portanto, nesse aspecto eu acho que emprestou um bocadinho de maturidade à minha vida, este verão que eu passei, o último verão que eu passei aqui. Por outro lado, foi a primeira oportunidade que eu tive de ter um quarto só para mim. Porque eu em Lisboa, na casa de Lisboa, dormia no quarto da minha irmã. Dormíamos as duas. E ela era muito mais velha, portanto eu digo o quarto da minha irmã porque ela é que mandava, logicamente. E eu era pró desarrumada, ela é ultra organizada, portanto era penoso viver no quarto da minha irmã, que tinha mais 5 anos que eu. Portanto, quando chegámos aqui para alugar a casa, havia uma espécie de uma saleta com sofá-cama que sobrava, ou seja, que em relação aos quartos que tinha a casa de Lisboa, era um quarto a mais. E, portanto, ficou decidido que eu podia passar as férias nesse quarto que tinha um sofá-cama verde. E foi absolutamente genial para mim essa experiência da independência que eu não tinha. Apesar de ter só 9 anos, eu podia me levantar à hora que eu quisesse e fazer o barulho que eu quisesse no meu quarto, podia desarrumar o meu quarto, portanto foi uma sensação nova para mim que eu não tinha, que era a sensação de facto do que é ser independente, do que é ter um espaço só para nós. Pensa numa casa azul, Swift, pediu a rapariga. Melhor, numa vivenda. É o lugar onde se passa a história que vou contar-te a seguir. Tenho uma fotografia dela, uma fotografia antiga que eu adoro, mas infelizmente não a trago comigo, deixei-a muito longe. É uma fotografia que tirei aos 9 anos, Swift, que é a idade que tenho dentro dessa casa. Tirei-a com a minha Kodak 127, de rolos de 8 fotografias, e deixei ficar um indicador distraído enquanto focava. A fotografia tem por isso uma mancha densa e acinzentada a um canto. Não podia andar com ela, diriam que a casa era cinzenta e não azul. Acha que se tivesse vivido num outro sítio ou se tivesse passado essas férias numa outra casa, acha que teria o mesmo tipo de memórias dessa infância? É difícil dizer, porque a verdade é que não passei. Esses 2 anos foram passados nesta, portanto nós não sabemos o que é que aconteceria. É a tal história dos se-se. Se. Acredito que algumas memórias as tivesse do mesmo modo. Mas era uma casa muito especial, que tinha uma piscina, que permitia, como lhe disse, esse contacto com uma realidade mais rural, porque tinha todo um terreno que era administrado por uma espécie de caseiro, com galinhas, com patos, com perus, havia hortas, havia coisas que eram semeadas e, portanto, penso que numa casa mais parecida com aquelas onde nós tínhamos passado férias antes, onde havia apenas um bocadinho de jardim, teria sido necessariamente diferente. Agora, é óbvio que quanto às memórias, por exemplo, das relações familiares, dessas coisas, eu penso que elas não seriam diferentes por ser esta casa ou outra qualquer, mas foram nesta casa e, portanto, por isso é que esta casa é tão marcante, no fundo. Já lá vão mais de 30 anos. Gostaria de voltar a esta casa? Não sei, porque acho sobretudo que há uma coisa que é muito engraçada nas imagens que nós temos da infância, que nós somos necessariamente pequenos e, portanto, tudo nos parece enorme. E uma das coisas que eu me lembro que foi, eu durante anos e anos não voltei aqui à linha do Estoril, porque como a maioria dos portugueses passámos a passar férias no Algarve, porque as praias aqui eram muito poluídas e até há pouco tempo eram, portanto não se podia tomar banho, etc. E, portanto, deixámos de vir para aqui e eu voltei para aí com 25 anos à Praia da Poça em São João de Estoril e era uma praia minúscula quando eu tinha a ideia de que a praia era enorme e lembro-me perfeitamente que nós tínhamos que pedir autorização para fazer a praia de uma ponta à outra pelo areal junto ao mar. Quando voltei lá aos 25 anos pensei o ridículo que era pedirmos autorização para fazer meia dúzia de, sei lá, nem 50 metros de uma ponta à outra da praia. Portanto, eu acho que há uma data de coisas na nossa vida que mantém um certo mistério e, portanto, quando nós as revisitamos mais tarde, elas podem perder esse quê de mistério. Portanto, talvez não gostasse de entrar na casa neste momento, sobretudo porque ela está dividida, ou seja, tornou-se duas casas e, portanto, todos aqueles horizontes que eu tenho na minha memória de uma casa enorme, do que eram os quartos de cima com o feitio dos telhados, anos, do que eram os terraços, etc., vai estar tudo partido ao meio, portanto vou perder um bocadinho, se calhar, o encanto que tenho nessas minhas memórias, então prefiro não visitar a casa por dentro, vê-la por fora. Na rua Conselheiro Fernando Sousa, em São Pedro do Estoril, onde fica a casa que só podemos visitar do lado de fora, nota-se nos dias de hoje um outro sinal dos tempos. Há mais ruído automóvel, embora o movimento dos carros nunca tenha sido estranho por estas bandas. Isto sempre foi uma rua mais ou menos principal, justamente porque é a primeira à esquerda de quem vem da estação. E, portanto, houve sempre bastantes carros. Aliás, eu lembro-me que a minha mãe e a minha avó viviam aflitas com o facto de nós andarmos aqui de bicicleta, porque havia sempre carros nesta rua. É evidente que hoje isto se tornou uma rua que liga São João a São Pedro e, portanto, como tal, tem muito mais carros. Mas já tinha carros, não era propriamente uma ruazinha deserta, digamos assim, com muito pouco movimento. É óbvio que também hoje, fruto do desenvolvimento que se vive, obviamente que há muito mais carros do que havia. Nós, naquela altura, tínhamos sempre lugar para o carro aqui e havia pouca gente com carro, digamos assim, não eram todas as pessoas que moravam aqui na rua que tinham carros. Quando a mãe parou o cortina azul escuro junto do portão, a avó olhou para a casa e torceu o nariz. A garagem estava fechada e a relva crescida e muito verde, porque tinha chovido no dia anterior. Vão ver que vão gostar da casa, disse o senhorio que apareceu logo depois ao portão. Começou então a mostrá-la pelo andar do meio, aquela que chamamos resto de chão, e lembro-me de que disse Poliban muitas vezes, como se fosse uma palavra mágica, e também que se impertigou quando falou da casa das máquinas e da mesa de bilhar. Depois fez-me uma festa na cabeça e adiantou que eu iria gostar mesmo era da piscina. Não precisávamos de uma casa tão grande, disse a avó à mãe. Eu aproveitei então para informar que gostava de ficar naquela saleta que tinha um sofá-cama de cabedal verde e a mãe respondeu que se eu passasse no exame da quarta classe me deixaria lá dormir durante as férias. A casa é muito jeitosa, sim senhor, disse por fim a avó quando se despediu do senhorio ao portão, entrando de novo para o cortina azul escuro. A mãe concordou, elogiou sobretudo as máquinas. Eu gostei da piscina e da ideia de ter um quarto só para mim. E assim, alugou-se aquela casa e não fomos ver mais nenhuma das que vinham anunciadas no jornal. Maria do Rosário Pedreira, mostrando saudades desses tempos em que viajava num Ford Cortina Azul em direção à praia. Tenho saudades, de facto, de um tempo em que nós íamos para a praia no carro da mãe e havia sempre um dia em que um podia ir à frente, que hoje não se pode porque os miúdos até aos 12 anos têm que ir atrás. E lembro perfeitamente que nós nos metíamos no carro para ir para a praia e havia sempre um que dizia, hoje é o meu dia. E naquele dia ele podia ir à frente ao lado da mãe, que era muito engraçado. E, portanto, lembro-me disso no Cortina Azul escuro. Agora, a vida era toda feita praticamente a pé, porque isto era seguro, não havia perigos no sentido de podíamos brincar na rua à vontade. Eu lembro perfeitamente que o maior perigo, talvez, para a minha mãe e a minha avó era o facto de eu ter muitos amigos ciganos e de haver aquela coisa que se dizia que os ciganos eram perigosos e tal. E essa era talvez as coisas sobre as quais me chamavam mais a atenção, porque eu emprestava a minha bicicleta com grande facilidade e, portanto, estavam sempre a dizer-me que eu ia acabar o verão sem bicicleta. Nunca aconteceu, mas não me lembro nada de nós, por exemplo, nós entrávamos e saíamos e brincávamos na rua e ninguém se preocupava, e, efetivamente não acontecia nada, não havia crianças que desapareciam, não havia segurança, havia liberdade e segurança nessa altura, e portanto o facto de brincarmos na rua era muito importante, era talvez mais importante do que vivermos dentro da casa, e isso também é uma coisa que eu me lembro da minha infância, que infelizmente hoje muitas crianças não podem viver isso, porque vivem em três assoalhadas ou duas assoalhadas e que não podem brincar na rua porque hoje é perigoso, porque hoje há muito mais carros, porque hoje há pedofilia, hoje há uma data de coisas e as pessoas têm mais medo de os pôr na rua. E, de facto, essa experiência de brincar na rua, de conhecer miúdos de todas as origens, eu lembro-me que fiz uns amigos que ainda duraram até ao fim da adolescência com quem me escrevia, que eram os filhos de um pedreiro que estava a construir uma casa aqui ao pé e que eram de Viana do Castelo e eram pessoas com quem eu me dava maravilhosamente. Portanto, permitia todo esse contacto mais natural com as pessoas, o brincar na rua. Portanto, posso ter saudades do Cortina por um lado, mas tenho mais saudades de andar de bicicleta e a correr e andar a pé e brincar na rua, que acho que faz imensa falta às crianças de hoje essa experiência. Ainda mantém contactos com essas crianças, que eram crianças nessa altura? Não, porque depois, como deixámos, como lhe digo, de vir de férias, a partir para aí dos meus 13 anos, deixámos de vir de férias para esta zona, naturalmente que esses contactos se perderam no tempo. tenho ainda alguns amigos dessa fase, mas eram pessoas que também já eram nossas amigas em Lisboa e vinham passar férias também para aqui, portanto ainda são pessoas que eu conheço desde que nasci, que eram nomeadamente filhos de amigas da minha mãe do liceu, e portanto somos todos amigos desde há muitos, muitos anos, mas pessoas que conheci aqui, não, não mantenho qualquer tipo de relação com pessoas que conheci aqui já. Regresso à casa que já teve o teu cheiro. Tenho o meu nome muito perto daqui, rasgado numa árvore. Veio da tua mão antes de partires a saiva desse gesto. Agora, onde um dia vimos as lãs, estão guardados os linhos e as cambraias. Dizem que os dias se fizeram frios de repente, que o tempo mudou, que tem chovido e que as crianças que caminham de noite não serão encontradas. Sem os teus passos, estão descalços os degraus para o alpendre, onde a tua cadeira aguarda que regresses às leituras atrasadas deste verão. Mas eu sei que apenas regressarás pelas crianças, que o teu nome já está longe daqui, rasgado noutros céus. Dizem em segredo que perseguiste sempre o sol e te foste com as aves. Maria do Rosário Pedreira, um livro de lembranças na casa que significou o fim da infância, a casa que nunca esquecerá, nem tampouco o convívio familiar com os amigos de então, como, por exemplo, os dias passados na piscina, apesar da proximidade do mar. Eu acho que todas as crianças adoram praia. É muito difícil encontrar um miúdo que não goste de praia. Gostávamos muito, mas aqui nesta casa, por acaso, como existia a tal piscina, o gozo de ir à praia também se desfez um bocadinho, porque era uma novidade ter uma casa com piscina. E, portanto, o que nós fazíamos era irmos um bocadinho à praia de manhã, pouco, e depois convidávamos os amigos para virem aqui para a piscina da parte da tarde, portanto fazia-se muito aqui o convívio dos amigos também, dos quatro irmãos, que éramos todos, temos, eu para o meu irmão mais velho tenho quase 10 anos de diferença, portanto havia pessoas já na base dos 17 anos e miúdos na base dos 9, portanto a casa estava sempre cheia de gente. Ainda volta a essa praia? Não, já não volto. Na verdade, tiro poucas férias no verão. Agora vou à praia ao fim de semana, mas não para aqui. E costumo trabalhar o mês todo de agosto, que é um mês que eu acho que é muito simpático na cidade, porque não há trânsito, porque há sempre onde parar o carro, porque ninguém nos incomoda, há poucos telefonemas, há pouca gente a aparecer e, portanto, é um mês que para mim rende muito. E então, prefiro tirar férias noutros meses e, quando posso, vou para fora, para praias, quando está aqui inverno, aproveito o verão de outro sítio qualquer. Normalmente é o que faço, porque eu não gosto nada de chuva e de frio e, portanto, tento aproveitar o sol quando ele existe em Portugal e quando há inverno em Portugal, ir aproveitar o sol noutro sítio qualquer. Falou em outros sítios, e que sítios são esses? Depende um bocadinho, às vezes eu, por exemplo, já passei férias na Malásia, no Brasil, na Argentina, depende um bocadinho, mas são normalmente sítios no outro hemisfério, que é para compensar o sol, digamos assim. Que outros sítios é que poderia ter escolhido para além deste? Eu penso que mais nenhum, porque acho que o facto de eu ter escolhido este sítio é porque, na verdade, é um sítio que eu consegui transportar para a minha obra. Ou seja, apesar de eu ter passado férias em milhares de casas diferentes, até sair de casa e ter dinheiro para poder ir para o estrangeiro, por exemplo, o que acontece é que o único sítio que eu consegui, de facto, transferir para as coisas que escrevi foi este. Este é um sítio que, de facto, me marcou muito. E, portanto, não podia ser outro. Eu acho que não escrevi sobre mais lugar nenhum nos meus livros, senão este. E é mesmo muito engraçado, porque mesmo muito mais tarde, quando comecei a publicar poesia, e quando falo no verão como o tempo em que acontecem as coisas melhores da nossa vida, já não estou a falar de infância, estou a falar de, por exemplo, o verão como estação mais propícia às relações amorosas, etc. Quando penso em regressos a casas e em casas, penso sempre nesta casa. Portanto, eu acho que foi, de facto, um lugar que me marcou muito e que eu consegui que escrever sobre ele e conseguir falar dele e conseguir reconstituí-lo na minha memória, sala a sala, quarto a quarto, os móveis que tinha, as escadas, as passadeiras, de cor eram, lembro-me exatamente tudo o que não me acontece com mais nenhuma casa onde estive. Portanto, acho, de facto, não podia ter sido noutro sítio, teria de ter sido aqui. É pena que não possamos fazer o trajeto que eu faria se a casa estivesse igual e mostrar os pintainhos e os coelhos e tudo isso que já não existe, obviamente, e até se calhar o senhor Eduardo, que era a polícia que tomava conta da casa, e a filha e tudo isso, que é pena eu não se poder fazer esse caminho, mas isso era, é de facto um caminho, é um caminho no passado, é um caminho que não se pode repetir, porque a infância também não se repete e, portanto, é melhor olhar para a casa de fora, de facto, da rua, ouvir passar os carros que passam hoje e que não passavam tanto, se calhar, naquela altura, e guardar essa memória de um lugar onde aconteciam coisas que hoje é quase impossível acontecer em casas nos subúrbios da cidade. Lembra-se de alguma história em particular, uma história assim mais curiosa que tenha vivido nesta casa? Eu lembro-me de imensas coisas, mas há uma que está no meu romance, por exemplo, que as pessoas podem pensar que não é real, que é ficção, mas que era real, que foi o facto de nós tínhamos essa piscina, que era uma piscina ainda razoável, e que era, quando se enchia a piscina, tinha que se encher metade com a água da companhia e metade com uma água de um poço. O que acontecia é que essa água do poço não era necessariamente tratada, acho eu, e então, de vez em quando, a água da piscina começava a ficar cheia de lodo, como se fosse um charco, e nessa altura tinha que se despejar e voltar a encher. O que aconteceu foi que num desses períodos em que a água estava menos limpa, nós reparámos que havia uma rã dentro da piscina, ou seja, que ela tinha encontrado ali o seu elemento, provavelmente. E então foi um drama, porque era uma fase em que nós, apesar de tudo, ainda podíamos tomar banho na piscina, ainda não precisávamos de a despejar, ela só tinha assim umas sujidades, mas era impensável para a minha mãe que tomássemos banho numa piscina que tinha uma rã. Foi, na verdade, uma odisseia tirar dali a rã, porque nós tirávamo-la com um camaroeiro e tentávamos pô-la num laguinho que havia noutro sítio, mas ela saía do laguinho e mergulhava sempre na piscina. Portanto, a única hipótese que tivemos foi, de facto, despejar a piscina para nos vermos livres da rã. Aliás, eu costumava ir para uns terrenos descampados, que hoje são um parque de estacionamento, e onde haviam charcos, e pescávamos girinos e peixes cabeçudos, rãs ainda não formadas, minúsculas, e não havia problema nenhum nisso. Ou seja, não, eu acho que hoje a educação das crianças é muito mais asséptica, e as crianças, de facto, têm que dar sempre limpinhas, têm que tomar o tal iogurte que as livra das bactérias. Quer dizer, não há um contacto com as coisas, com as mãos, que eu acho que faz muita falta na aprendizagem do que é a natureza, do que é o mundo. E, portanto, lembro-me dessa história da rã, porque foi uma coisa assim sui generis, uma pessoa pensar que tem uma casa com piscina e que a piscina tem rãs lá dentro. E lembro-me dessa história, lembro-me também de uma história da minha irmã ter descoberto um gato num caixote do lixo a morrer, ter ido com a minha tia ao veterinário e terem tratado o gato, e depois o gato passou aqui o verão todo connosco e tornou-se um gatarrão enorme no fim do verão. Também me lembro disso. Depois não foi connosco para Lisboa, porque a minha mãe achava que um apartamento, de facto, não era um lugar ideal para um gato, e demos o gato a uma pessoa que quis ficar com ele. Mas lembro-me também dessa história de termos encontrado o gato. Enfim, eu acho que os verões eram muito grandes e davam para muitas histórias e muitas coisas. Acha que se não tivesse vivido ou passado férias nesta casa, teria sido escritora? Ah, isso acho que sim, porque eu já tinha começado a escrever antes. Agora não sei, eu acho que não é isso que determina, acho que não são muitos lugares que determinam o que nós vamos ser. Embora possam ter alguma influência. Se eu, por exemplo, fosse hoje zoóloga, talvez isso tivesse tido a ver com a minha experiência do verão desta casa a mexer em lagartixas e em rãs. Agora, em termos de escrita, acho que não. Quer dizer, eu talvez não tivesse era escrito o meu romance se não tivesse passado aquele verão nesta casa, porque, de facto, esse meu romance vive muito do que são as memórias do fim da infância, daquela sensação que estamos a perder aquilo que é o melhor período das nossas vidas e que vamos passar a ter que ser mais responsáveis, mais autónomos, perder aquela ligação aos pais. No fundo, acho que talvez não tivesse escrito o meu romance. Agora, os poemas, acho que sim, que os teria escrito na mesma, porque acho que isso não foi nunca determinado por lugares onde eu vivi. Acho que foi uma coisa determinada pela educação que eu recebi, nomeadamente pelo facto de ter andado numa escola onde a poesia era muito, muito estimulada, a leitura de poesia muito apreciada, e faziam-se concursos e recitávamos poemas no fim do ano, etc. E penso também que isso tem a ver com as minhas ligações familiares, porque o meu pai escrevia, embora nunca tenha publicado, os meus irmãos todos, exceto o mais velho, escreveram coisas. Portanto, acho que isso tinha a ver também com uma certa educação para a leitura e para a escrita que tínhamos dentro de casa. Penso mais que tem a ver com isso do que propriamente com os lugares onde eu estive. Uma pessoa será uma melhor pessoa por viver num sítio melhor? Acho que não. Acho que isso... acho que há algumas coisas que de facto podem mudar algumas coisas no ser humano, embora eu acho que ele já tenha uma predisposição para ser como é. Não me parece nada que seja a educação que faz uma pessoa ser de determinada maneira. Se uma pessoa nasce com uma determinada predisposição para determinadas coisas, eu acho que ficará, seguirá esse caminho. Poderá ser moldada, mas não me parece que possa ser criada pela educação ou pelo lugar. É evidente que os lugares mudam algumas coisas nas nossas vidas. Eu penso que uma pessoa, ainda um dia destes, estava a ler provas de um livro que vamos editar na Temas e Debates, do Dr. Fernando Nobre, que é o presidente da AMI, e é evidente que aquela experiência naqueles lugares horríveis, onde há guerras, onde não há... Havia, por exemplo, uma experiência que eu não me esqueci, que era na Geórgia, em 94, julgo eu, que quem precisava de ser operado tinha que ir para os hospitais, com tudo, com o anestésico, com a gase, com o analgésico, com a seringa, com o bisturi, porque senão não era operado. Eu penso que esse tipo de experiência pode, de facto, mudar uma pessoa. Agora, não é o lugar em si que a muda, porque aquela experiência pode repetir-se no Chade, pode repetir-se no Zaire, pode repetir-se em milhares de sítios. Portanto, acho que não é o lugar, mas a experiência que viveu nesse lugar, eu acho que pode mudar muito um ser humano. Agora, acho que não muda o seu caráter, pode é mudar a sua maneira de ver as coisas, digamos assim. Agora, o seu caráter, eu penso que é alguma coisa que está formado muito cedo, que depois é só moldado, mas que já existe desde que nascemos, no fundo, uma certa predisposição para se ser como é. Precisa de um ambiente próprio para fazer a sua escrita, o seu trabalho? Acho que sim, sobretudo preciso de silêncio. Trabalho em... Acho que o silêncio já tem ruído que chegue. E, portanto, normalmente trabalho ou com uma música muito baixinha ou sem ruído nenhum. E preciso de trabalhar em casa, ou seja, não trabalho nunca fora de casa. Não consigo mesmo escrever fora de casa. Mas em qualquer casa? Não. Quando digo em casa, é na minha, é no meu ambiente, digamos assim. É óbvio que se estiver a produzir literatura juvenil, que é uma coisa muito mais pensada do que sentida, e que é muito mais um trabalho do que criatividade, aí posso levar o computador comigo e trabalhar num sítio qualquer, não me faz qualquer diferença. Mas, por exemplo, poesia, é impensável eu escrever num lugar onde estejam pessoas, onde haja barulho, não. É normalmente no refúgio que é a casa. Que guardarão de mim as casas que deixei? O pó sobre o meu nome? Maria do Rosário Pedreira, Na Casa. Pós-produção de João Félix Pereira, emissão de Francisco Mateus. Depois de tudo, fica a lembrança dos lugares e dos seus nomes. Dos quartos virados a poente, onde as imagens do rio nunca se repetem nas janelas e todos os enredos são consentidos sobre as camas. Senti. Respirar aquele amor que foi vivido, esquecido em segredo, como ninguém perdoar, como queria voltar.